Aí, sample de Cassiano, Onda. Valeu, Germano. Valeu, Germano. Dali Cassiano. Thank you. medo, todo receio, finalmente acabaria. Pessoal, acabamos de receber um convidado aqui da Argentina. Bienvenido a Bahia, hermano Pifi. Pifi. Temos agora um Adjan Intercontinental com as ondas sonoras cruzando todo o continente americano. Ok. I will turn. Can you understand English? Comprendes? Portuñol, yo puedo hablar portuñol. Si quieres. O si prefieres. English. Uau, o cara tirou o baixo certinho. Great bass, man. I will turn off my bass. É, esse baixo aí tá vindo diretamente da Argentina. Sintetizado num teclado aqui muito doido. Ah não, é um baixo de verdade. Short scale. Uau, muito bom o baixo aí diretamente da Argentina, galera. Bem-vindo à Bahia, hermano. próximo tema aqui. Ok, let's go to next team. Estadunidense Crew acabou de entrar, tio. Ok, we are going to next tema. Vamos para o próximo tema aqui. Vou parando devagarinho. Ok, Clark, English, ok, but I also need to speak Portuguese because we have real audience. So you are playing to local people in a square, the street here in the city of Cachoeira, Bahia. We are live. Okay, mate. Where are you from in England, UK? Are you from London? London. I've been there, Kennington Park, South London, Liverpool, okay, Liverpool, Terra dos Beatles, Liverpool. Temos guitarrista de Liverpool aqui, Inglaterra. We'll be right back. Muriel improvisando aqui. Now we have the... Agora a gente tem na sala Pipe. Pipe da Argentina. O Cru do Canadá, o guitarrista. O Clark. I need a riff to follow. Ok, I will start the riff again. And you follow my friend Pipe. Hermano. We'll be right back. Thank you.